do contexto político do orgânica. As correntes são duras, mas a vida é dinâmica. A mente mecânica é tântrica e se amacia a cada dia que cria novas e aprecia as antigas com poesia. Rústica, magia, a pulsação acústica arrepia. O alívio da dor é maestria pra mente vazia. Por pouco tempo, desequilibrado no corre do sample. Meu rap, eu sustento, fazendo do meu antipadrão as regras, meu ponto original. Transcendental, Gambino Nacional, sintonia do meu canal, Bombril na antena digital, que também falha e trava as imagens, papel e caneta na mão, não falta mensagens, nem temas, eu me mantenho vivo mesmo estando fora dos esquemas, não tenho pano, eu mesmo banco, não fico sentado esperando o tranco, nem nada cair do céu, quem só reclama tá de chapéu. Atolado, reclama do caminho pesado, sem nem ao menos ter caminhado. É fácil falar que é difícil, e antes de tentar, já se sentir fracassado. Esse é o plano traçado que foi deixado, e por você abraçado. Enquanto eu trago luz ao meu lado, você já nasce apagado. Passado, a limpo, eu vivo dentro do garimpo, e sempre brota diamante bruto não lapidado. O tesouro guardado é o alicerce fortificado que mantém meu império montado. Há décadas resisto às suas ações maléficas, e aos anjos da guarda sou trabalho dobrado. Pago pelos trampos prestado, ajudando quem sempre tem me ajudado. O pacto sagrado nunca tem falhado. Invisíveis, mas presentes, convivo e sinto todos o tempo todo ao meu lado. O tempo todo ao meu lado. O tempo todo ao meu lado. Anjos e arcanjos são humanos, andamos juntos e somos sagrados. Homer ataque se mantém leal na saga, e para os anjos aliados, trabalho dobrado. Anjos e arcanjos são humanos, andamos juntos e somos sagrados. Homer ataque se mantém leal na saga, e para anjos aliados, trabalho dobrado. Thank you. das poesias que vivo imerso. Cada arremesso mais fundo, me aprofundo e dou a volta ao mundo em 80 segundos. Se planto rosas secas, não colho botões. A mente é cadeado, não abre portões. Se vive em porões, como queres a luz. E se cuida da ferida, evitarás o pus. A nova era da hipocrisia, do teu dinheiro. Tantas universidades e analfabetos. Dançamos descalços sobre formigueiros. Quanta conectividade entre os desafetos. Também morre quem atira sangue. Já dizia ascendência, nada para o bumerangue. Também morre quem atira sangue. Nada para a volta do bumerangue. Sanguíneas as avenidas da cidade, a roda da vida, a vossa reciprocidade. Já culpa os sonhos, desejos instantes. Na volta do bumerangue, como um fluxo sanguíneo, as avenidas da cidade, a roda da vida, a vossa reciprocidade. Já culpa os sonhos, desejos instantes. Na volta do bumerangue, o automático dever da retribuição, ou o gatilho inaceitável da ingratidão. Nem sempre faço o lançamento do jeito que quero, nem sempre vem de volta aquilo que espero. É tipo um jogo de foda-se, foda-se. Vai existir quem não tá nem aí pro que cê fez e foda-se. Mas eu não quero essa vivência de um eterno foda-se. Então levante-se e mova-se. Arremessar o ódio, arremessar o amor. Arremesso pressão e se prepare pra se opor. Arremessar o bem, arremesso respeito. Suave, espero o efeito. Também morre quem atira sangue. Já dizia a mista, nada para o bumerangue. Também morre quem atira sangue. Nada para a volta do bumerangue. É como fluxo sanguíneo, as avenidas da cidade. A roda da vida, a vossa reciprocidade. Já culpa os sonhos, desejos instantes. Na volta do bumerangue, como um fluxo sanguíneo, as avenidas da cidade, a roda da vida, a vossa reciprocidade. Já culpa os sonhos, desejos instantes. Na volta do bumerangue, aquilo que o homem bumeranga, o homem recebe de volta. Aquilo que você semeia, volta. Pele, o brilho brilho do meu rosto. Belas se revelam feras na penumbra da noite. Devotos insatisfeitos, sacrifício perfeito. Só leva dor no peito. Quem passou no vale das dores é muito fácil vir julgar o que não vive. Nós tá metendo louco pra mente não entrar em crise. Negligência humana, sem campana, só palpite. Cê joga a conversa fora, nós joga grana no pix. Desde 97, correria, bicho muros. Gesto subversivo, golpeira no submundo. Sendo vitorioso nesse jogo obscuro. Dinheiro até traz riqueza, só não tapa esse furo. Tristeza é um abismo sombrio, vazio o planeta. Só Deus com gesto sublime que blinda minha cabeça. Desviei a direção, mas retornei tipo cometa. Pertenço à constelação num universo de estrelas. Sistema é perverso, sem olhar a quem. A discórdia perpetua. Sigo nessa vida sem tirar ninguém. Vivência sem cantos das ruas. Sistema é perverso, sem olhar a quem. A discórdia perpetua. Sigo nessa vida sem tirar ninguém. Vivência sem cantos das ruas. O Avinabai. Deuses e planetas. Bocada. Sem bala de paladino, clássico exemplar mal acabado. Traste do fundo da classe, genuíno, reparto minha parte. Tu acha que eu não sei quem tá envolvido? Meu bom dia da paz, mas se tu tá corre perigo. Compre jungle, piripaque, mulada, atividade. Na selva do descarte, onde tá o ar? Pra todo lado, levo minha arte. Sozinho eu falo, pai, mas é que se pá, eu vim demais. Derrubei o cálice, mesmo distante, enxerguei o ápice. Não dera revanche, me vinguei de nada. Até que o sangue estanque, tô portando mal. E só para em Valhalla. Avistei as naves, não eram satélites. Preparem os cérebros, trazemos ideias céleres. Nada célebres, do Che Mahal. Mero mortal, só que peso Pericles. Sem mais delongar, sem onda de Elon Zuckerberg. Nós somos meliante, amiliano em meio ao transe. Inebriante, deixante dos escoteiros. Fala sério, irmão roteiro de série. Sei do modus operandi, quero dinheiro. Mas antes quero a pele dos cordeiros. Segue avante. E o baile segue normal. Tudo vivo como a carne, claro como o nervo. Cristalino análises combinatórias da humanidade. Minha arte é baluarte, rap puro clássico. Hip hop é primitivo como Clades. Sou rapper genuíno, tal carbono, mononucleares. Líricos são altos, com bacias estelares. Fossílios, grifos e antares. Vocal lírico, perfume, traz massagem, pureza e honestidade. Luta para investimento musical com interfaces, aparelhos, produtos, os pensamentos e o talento musical. Real máximo, prático, integral, diário. Visionário, revolucionário, solidário, fabulário. Vários artistas especialistas dos liricistas. Mas estemos realistas com sabores tampando as linhas como condimentos. Fluxos como logo a ritmo, pulsos intensos. O cara. Responsável na linha de frente dessa tarefa. Produto bruto, equipe, energia completa. Combinando habilidade com capacidade versa. Eu trago flow com liberdade poética. Sentindo a métrica, o esforço coletivo. O tamanho dessa força não cabe no algoritmo. Mas tá tranquilo, o nosso corre limpo. Quanto mais conhecimento, o pensamento eu brindo. Luz serena para alcançar o que sinto. Pra comemorar, abre um vinho tinto. Luz serena para alcançar o que sinto. Pra comemorar, abre um vinho tinto. Energia, energia, sinergia, energia. Energia, energia, energia, energia. Numa via de mão única, de olho nas paralelas. Quarteirões são coligados, tenho uma inscrição expressa. Não tenho pressa, conheço as brechas. Sozinho não dá liga, tarefa tem que ser cinética. Todos num só foco, a mente no propósito. Robocop, Big Brother, monitora os nossos. Deve ser biológico, nosso conceito ideológico. Bater de frente com os tóxicos. Trabalham pra que sejamos réus. Se amargar no fel. Sorte dos recruéis. Eles acham que vão ao céu. Nunca teve mel, vão se enganando e não é pouco. Que adianta ser joia de ouro e pulsinho de porco? Sem elas perdemos a chance de crescimento. Areia, pedra, cimento, água, concreto. Sinergia, energia, sinergia. Energia, Sinergia. Energia. Sinergia. Energia. Boca, não há palavras pra expressar o que eu quero falar. Eu sempre soube que aqui é meu lugar. Ok, e aí? A infância ficou pra trás, cresceu barba. Arma no bote, dinheiro no pote. Sobressai quem tem mais. É a vida por lote, então vai, fui. A mil, giroflex, rato e fuzil. Na trilha, o rap desde moleque. Na neblina, ninguém me viu. Quem riu no fim, já chego lá. Nenhum pio, deixa eu falar. A vida é um rio, então deixa eu voltar. Na história só eu posso contar. Nunca foi fácil de lá pra cá. Cruzando SP, ABC, sonhando em cantar. Descendo a ladeira, cruzando a feira. Semana inteira, papel e caneta na mão. Despuleto, heroitão. Sessão de primeira, gravando ação. Show no campão. Sensação, quebrada em peso. Quem tirasse a função. Não saí ileso não, sem declaração. Papel com a canção, o peso do céu. Com o mic na mão, na mente explosão. Semente plantada no chão. Afiada, levada explosiva. Momento derradeiro, escolha decisiva. Em total comunhão. Eu tô vivendo a vida, vendo vendaval. Não me deram aval, não me deram voz. Não me deram vez. Tô no vira-vira do vilão feroz. A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23. Eu tô vivendo a vida, vendo vendaval. Não me deram aval, não me deram voz. Não me deram vez. Vira-vira do vilão feroz. A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23. Eu não sigo o momento, invento meu instrumento. Enfrento, tenho argumento, talento. Vem do sofrimento, nasci, dá de cimento. Nasci em meio ao vento, cresci vagando ao relento. Desci sem freio e lamento. Por isso sou aquele que enfrenta de frente a fenda. Que o mal usa, a mente é confusa. Não aguenta minha gente a venda. Vendas, vai vendo, ouvindo, entendendo. Bem-vindo ao tempo onde criam-se as lendas. Agenda aberta pra show, vou. Quem gostou, apostou. Ou apenas achou interessante, somou. Yo, obrigado, meu dialeto aconselha cuidado concreto. Aprisiona a abelha e o mel é roubado discreto. O ladrão da noite é esperto, esperto e é certo. Que ele quer ficar perto, bem perto, ao lado. Olhos abertos, esse é o recado. O resgate do rap and peace, baby. Esse é o legado. Tô vivendo a vida, vendo vendaval. Não me deram aval, não me deram voz. Não me deram vez. Tô no vira-vira do vilão feroz. A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23. Eu tô vivendo a vida, vendo vendaval, não me deram aval, não me deram voz, não me deram vez. Tô no vira-vira do vilão feroz. A vila é voraz, onde jaz a paz do versículo 23.